sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz com meu Jesus. Eu sou feliz, ando na luz. Mas que felicidade, eu encontrei Jesus. O meu coração de gozo transbordou. Se canto noite e dia, Jesus assim me quer. Eu vivo e vou seguindo pela fé. Eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz com meu Jesus. Eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz ando na luz. Sigo caminhando e sei pra onde vou. A minha estrada é longa, mas sei que vou chegar. Sem medo do perigo, eu vou atravessar. Com Cristo em minha vida eu chego lá. Eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz com meu Jesus. Eu sou feliz, ando na luz. Eu sou feliz, ando na luz.